O município de Gaspar terminou a segunda etapa de vacinação contra o sarampo com 51,43% da população de 20 a 29 anos vacinados. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com o Dr. Júnior, que é o secretário municipal da Saúde de Gaspar. Dr. Júnior, número positivo, então, para Gaspar após essa segunda etapa da vacinação contra o sarampo? Sim, Gil. Tivemos um grande número de vacinas, né, aplicadas. Vamos falar um pouquinho também da primeira fase, superamos a meta, né, na faixa etária das crianças mais novas. E agora, nessa segunda etapa de 20 a 29 anos, nós chegamos ali a quase 52%. Né? Não era, a gente esperava um público até maior. Hoje, na população dessa idade aqui em Gaspar, está estimada a um pouquinho mais de 11 mil e conseguimos vacinar quase 6 mil jovens. Né? Mas a nossa posição foi um bom número. Gaspar atingiu a meta estipulada pelo Ministério. E é bom salientar que ainda quem não vacinou, a gente ainda tem as vacinas disponíveis nas unidades. E esse público, até a população até 49 anos, poderá ainda estar comparecendo às nossas unidades onde vacinadoras, que também a gente ainda tem um número de vacinas para poder proporcionar para a nossa população. Secretário, como que foi o movimento nos postos de saúde no dia D da vacinação, no último dia 30 de novembro, que foi o último dia da vacinação para essa faixa etária de 20 a 29 anos? Bom, Gil, tivemos com todas as nossas unidades abertas e o público foi bom. Sábado é um dia bom, né, Gil? Um dia que o pessoal, quem trabalha de manhã, teve a oportunidade de estar indo na unidade à tarde. Então nós tivemos um número muito bom de pessoas procurando as nossas unidades. Secretário, muitas pessoas podem, de repente, não estar nem encontrando, não ter essa carteirinha de vacinação. Importante que procurem as unidades de saúde para regularizar a situação? Sim, Gil. O que acontece é que, antigamente, né, eu, por exemplo, a minha carteira de vacinação, quando eu era novo, eu não tenho mais, né? Então, tem muita gente que perdeu a carteira, extraviou, molhou, acabou perdendo e não tem a confirmação que tem essa vacina. Então, não consta no sistema. Acha que já se vacinou, mas não tem no sistema registrado. Então, essas pessoas que estão na dúvida, procure as unidades e faça a vacina. Mesmo que já tenha feita, mal não vai fazer. Secretário, estamos chegando no Natal, final do ano, geralmente as pessoas viajam, portanto, é bom ficarem atentas e receber a vacina antes de pegarem a estrada. Com certeza, Gil. Tem alguns estados, né, principalmente na região sudeste, que o sarampo teve um número maior de infectados. Né? Então, para quem vai viajar, vai subir, vai um pouquinho mais para cima aqui do nosso país, que se não tem a certeza que está vacina, faça. Faça a vacina para garantir, porque está indo de férias, né? E de repente vai em férias e vai acabar ficando doente, vai até perder o aproveitamento desses dias de férias, de tranquilidade, de diversão. E Gaspar, teve algum caso de sarampo registrado nesse ano? Não, Gil, aqui no nosso município, daqui de Gaspar, nós não tivemos caso. Né? Tivemos algumas suspeitas, mas que depois não foram concretizadas. Ok, secretário. Obrigado pelas suas informações. Obrigado, Gil. Obrigado à Rádio Sentinela, sempre sendo amiga da saúde de Gaspar. Nós conversamos com o Dr. Júnior, secretário municipal da Saúde de Gaspar, nos falando sobre o encerramento da campanha nacional da vacinação, que encerrou no último dia 30, onde Gaspar teve resultados positivos entre a população de 20 a 29 anos. A vacina ainda continua sendo aplicada nos postos de saúde do município. Da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.